Muito boa tarde, caros colegas, amigos, parceiros e convidados. Bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira, como é habitual. Aqui no nosso espaço à sexta-feira, trazemos sempre um tema para debate com preletores novos e vários assuntos que estão relacionados àquilo que é a nossa atividade e bem como assuntos que dizem respeito à atualidade social de Angola e do país. Hoje trazemos para debate o tema Erradicar a Desnutrição Crónica, que será apresentado pela senhora Alexandra Santos e com o apoio do senhor Luís Ribeiro, são da Boston Consulting Group, que é uma empresa de consultoria de gestão global e líder mundial em estratégia de gestão. De imediato passarei a palavra para a senhora Alexandra. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Como já disse aqui, o Tiago. Sim. Sou Alexandra Fonseca Santos, sou consultora na Boston Consulting Group da sucursal de Angola. Só para dar um bocado mais de contexto, nós estamos presentes em Angola de uma forma informal desde 2009. Dizendo informal, quer dizer, através do escritório de Lisboa, que foi o escritório que veio cá abrir a sucursal de Angola, e com presença efetiva desde 2014. A BCG tem uma parceria com o World Food Program, ou PAM em português, como algumas pessoas devem conhecer, de alguns anos para cá, uma parceria contínua, em que um dos projetos que nós temos feito em conjunto com eles é precisamente erradicar a desnutrição crónica, principalmente focada na desnutrição infantil. Vamos mudar os slides aqui. Eu vou mudar a partir. Ok, vamos começar então. Pronto, no início o World Food Program era mais focado em situações de fome de emergência. Atualmente, dada a contingência mundial e os Millennium Development Goals de desenvolvimento sustentável, nós, em parceria com o World Food Program, temos mudado um bocado feito o shift de fome devido à situação de emergência para a situação da fome crónica, em que é necessário um dinamismo mais significativo e programas mais sustentáveis. Através dessa parceria com o World Food Program, identificamos vários países que foram bem-sucedidos para além das expectativas do seu crescimento económico. Ou seja, quando há um elevado crescimento económico, é expectável que haja diminuição das taxas de desnutrição, mas reparamos no universo de países que haviam uns que de facto se destacavam. E então fomos olhar para esses casos de sucesso e tentar identificar estes fatores-chave que, de facto, fizeram a diferença. Relativamente à fome, qual é o custo da fome? O atraso no crescimento tem um enorme impacto que é irreversível na performance económica do país. O World Food Program também fez um estudo de que Angola perde cerca de 1,8 bilhões de dólares no seu PIB anual só em deficiência de vitaminas e minerais, e que uma situação poderá ser combatida com uma intervenção de 10 milhões de dólares por ano. Houve também o estudo, infelizmente não foi tão pormenorizado em Angola ainda, mas temos aqui o benchmark dos restantes países da África, em que o estudo foi de facto mais profundo, em que olhamos para vários componentes da desnutrição infantil, não só deficiência em vitaminas. Então chegamos à conclusão que, em média, o impacto na redução do PIB num país causado pela desnutrição infantil é de cerca de 8% no seu PIB por ano. Porquê que isto acontece? Por causa das consequências permanentes que as pessoas sofrem para a vida inteira quando são afetadas pela desnutrição na infância. Ou seja, nos primeiros 1000 dias de vida, incluindo a gravidez. Ou seja, essas pessoas têm uma maior probabilidade de terem uma mortalidade precoce, digamos assim, maior suscetibilidade a doenças, desenvolvimento mental insuficiente, resultando de uma menor capacidade cognitiva e também de terem menos capacidade de executar trabalho físico. Daí então o impacto no PIB. Então, voltando aos casos de sucesso, qual foi a aprendizagem que nós recolhemos? No universo países, nós desenvolvemos este gráfico, no fundo, que é um bocado de uma matriz, em que temos em que projetamos os países no seu o seu nível de melhoramento de raquitismo, o stunting, não é? Foi o que nós usamos, raquitismo, ou seja, que é o parâmetro da desnutrição crónica, quando as crianças são mais pequenas do que deveriam ser para a sua idade, versus o seu PIB anual. De facto, chegamos à conclusão, por exemplo, que alguns países tiveram um crescimento muito grande no PIB, mas nem todos se destacaram, como este universo de países foram selecionados. Temos o Senegal, Brasil, Mauritânia, Peru, uma das províncias da Índia, Maharashtra, e o Vietnã. Então, estes foram os casos que a BCG, em parceria com o outro programa, selecionou para identificar os fatores, digamos assim, simples, que marcaram a diferença, e criamos equipas que estiveram nestes países a fazer o estudo in loco da situação. E aqui aparecem esses países. Temos o Peru, um país de rendimento médio-alto, em que tiveram uma taxa de redução de desnutrição crónica de 28% em 2008 a 18% em 2013. Senegal reduziu em 10%, de 30 para 20, em 5 anos. O sudeste da Mauritânia, de 37 para 28. E a Índia, a província da Índia, ou seja, a Índia, nós só consideramos esta província, como sabem, só esta província deve ter mais ou menos a mesma população que Angola tem. Por isso é que a Índia é um caso particular, aqui não, não olhamos um país como todo. 39% para 24%. Então, estes então são os 12 elementos que nós identificamos como comuns em todos esses países e que realmente fizeram a diferença. Ou seja, os elementos simples ou os elementos-chave, digamos assim, que permitiram marcar a diferença. Estes elementos agrupam-se em três blocos. O primeiro é o da ownership, digamos assim, alguém que assuma a responsabilidade por um longo período de tempo. Primeiro, é necessário um integrador nacional empenhado, que é, no fundo, uma pessoa que é a cara do programa de desnutrição, que assume este problema como seu e eleva este problema à agenda política do país. Vontade política assegurada, ou seja, este é um ponto que nós, entretanto, também já temos vindo a desenvolver muito trabalho aqui em Angola e temos estado reunidos com muitas pessoas, que é um dos pontos-chave que todo mundo reconhece, que tem que estar presente para haver impacto num país. Uma equipa catalisadora a tempo inteiro, ou seja, é necessário que haja uma equipa multissetorial de trabalho, uma equipa operacional, não só uma equipa política, que garanta que as atividades aconteçam, que coordene as atividades entre os diferentes stakeholders e que realmente garanta que as iniciativas que são previstas chegam aos beneficiários. Persistência de financiamento e doadores. Portanto, isto é um bocado óbvio, é necessário dinheiro para que essas iniciativas possam acontecer. E é um financiamento de longo, que seja pelo menos de 5 anos, que é para garantir a sustentabilidade do programa. Segundo bloco é o bloco da cooperação. Todos têm que ser responsáveis e cooperar. Neste bloco temos então o quinto elemento. Tem que existir um objetivo de impacto conjunto. Ao longo do nosso, digamos assim, assessment, não diria assessment, que é uma palavra muito pesada hoje, da avaliação e do diligence que temos feito da situação da Angola, chegamos à conclusão que existem inúmeros programas, existem inúmeras entidades, agências internacionais e governamentais a desenvolverem programas de desnutrição. nutrição, combate à fome e desnutrição, e frequentemente não existe um parâmetro único usado, como por exemplo aqueles que estavam no slide do benchmark, querem reduzir em 5 anos a desnutrição, por exemplo, em 10%. Portanto, é necessário que haja um objetivo conjunto que é global em todo o país. Dados fiáveis a nível das aldeias. Nenhum problema aqui de Angola, uma vez que o último survey, censo de desnutrição foi feito em 2007, que é os dados mais recentes que temos em Angola. Sétimo, uma estratégia e uma forma de concretizá-la no terreno. Ou seja, é necessário que, desde o financiamento dos doadores, dos políticos, até efetivamente o beneficiário na aldeia e nas comunas, que toda esta cadeia de valores seja bem definida e como é que efetivamente as iniciativas se concretizam no terreno. Incentivos à cooperação. Num programa tão multissetorial como é o da desnutrição, é necessário que todas as pessoas engajadas tenham um incentivo, não só monetário, mas também de accountability, digamos assim, de forma a que se sintam estimuladas a cooperar. Ou seja, têm que ver que o seu trabalho é efetivamente reconhecido e ver o impacto desse trabalho. E isso, mais uma vez, estes pontos acabam por estar interligados, porque se não há um objetivo de impacto conjunto e não há dados fiáveis, não há como haver este incentivo à cooperação, que é necessário haver monitorização dos resultados de forma que crie o sentido de accountability em português. Accountability. Ponto 9. Sucessos iniciais para estimular a jornada. Outra das nossas conclusões foi, frequentemente, nestes grandes processos, programas, não só de nutrição, mas também qualquer tipo de programa nacional, é importante começar-se por pequenos pilotos regionais, onde se possa construir histórias de sucesso e ter aprendizagens e depois escalar essas aprendizagens para outras áreas, então a nível nacional. Isto é uma forma de não só criar o momentum, digamos assim, criar credibilidade ao programa, dar credibilidade ao programa, mas também de mitigar possíveis riscos e aprender com os erros. Finalmente, o último, tudo resulta no envolvimento das pessoas, ou seja, as comunidades têm que estar envolvidas, têm que ter um programa a ser sustentável. E para isso é preciso compreensão do contexto infantil, é preciso perceber as causas da desnutrição numa determinada área, é preciso haver um forte envolvimento da comunidade. Uma coisa que frequentemente temos visto que aqui em Angola funciona muito bem, os SOBAs estão bastante envolvidos nos programas de desnutrição, temos alguns casos de sucesso de treinamento de community agents, agentes comunitários em algumas províncias. E, finalmente, o número 12, recompensas por assumir autorresponsabilidade. Ou seja, tem que haver programas, tem que haver uma sensibilização das comunidades para mudança de comportamento, ou seja, behavior change approach, assim que é conhecido. Ou seja, os bons comportamentos dentro de uma comunidade devem ser reconhecidos e valorizados e replicados. Isto é possível através de workshops, através de aulas de culinária, de como é que as comunidades podem aproveitar as suas produções locais e transformar em alimentos nutritivos, mostrar casos de sucesso, criar o role model dentro de cada comunidade e dar reconhecimento público a essa família, de forma que esse sucesso possa ser replicado para as restantes famílias de uma comunidade. Pronto, e basicamente a nossa apresentação é esta, temos aqui o slide, o que queríamos abrir o debate com vocês sobre como é que vocês consideram o estado atual da Angola, com base nestes 12 elementos, não é? quais são as melhores práticas, como é que poderia ser superado os eventuais gaps que existem atualmente em Angola ao longo destes 12 elementos. Agora, só uma pequena pergunta. Nós temos esta parte do debate e o slide a seguir também, mas a seguir a isto temos de uma forma mais pormenorizada quais foram os casos de sucesso dos países que nós visitamos. Queria deixar a vocês agora a decisão se preferiam debater agora um bocado e depois vermos os casos de sucesso, ou se preferiam que nós apresentássemos também o que é que fizemos nos outros países e depois voltássemos atrás e falássemos aqui um bocado sobre esse ponto. O que é que acham melhor? Sei, Tiago. Terminar a apresentação e depois o debate. Estão todos de acordo? Ok, então pedia só para avançar para o slide 9, faz favor. Então, estes foram mais ou menos um resumo de quais foram os casos de sucesso dos países que visitámos. Relativamente ao primeiro ponto, o Integrador Nacional Integrado. Integrador Nacional do Programa. No Peru, temos o exemplo do Diretor Nacional da CAIR, que criou e liderou a iniciativa da desnutrição infantil. Este senhor, ele criou um pledge, uma carta, em que ele foi ter com todos os candidatos eleitorais, este programa foi feito na altura de eleições no Peru, e pediu a todos os candidatos que assinassem este documento em que reconheciam que a desnutrição infantil era um problema no Peru e que se fossem eleitos, que este programa estaria no topo da agenda do seu programa político. Portanto, isto resultou de que quando houve as eleições, o presidente que assumiu o poder, então, com a ajuda deste senhor, criaram então um programa integrado com a tal equipa catalisadora, em que passou então a ser uma das bandeiras do governo o programa da desnutrição infantil, e foi possível atingir então os resultados que vimos no slide anterior. Na Índia também foi um trabalhador sénior do governo que criou e liderou a missão de nutrição durante 5 anos, ou seja, ele não só foi a cara do programa, como também ele foi o coordenador da equipa catalisadora que implementaram o programa. Portanto, como era uma pessoa que já pertencia ao governo, tinha um network muito, muito abrangente e conseguiu então elevar este problema ao topo da agenda política. Vontade política. Temos o exemplo do Brasil, muito conhecido, em que o presidente Lula da Silva assumiu um compromisso pessoal relativamente à fome, com o programa Fome Zero, em que ele decretou que o seu objetivo seria erradicar a fome no Brasil. Senegal, o presidente Wade declarou que a nutrição era fundamental para o desenvolvimento do país, e a Comissão Nacional de Luta contra a Desnutrição estava sob a alçada direta do primeiro-ministro. Aqui não vem, mas a própria primeira-dama também assumiu um papel muito importante no Senegal, como sendo a desnutrição infantil também um dos seus objetivos principais no seu mandato. Equipa catalisadora a tempo inteiro. Temos outra vez o exemplo da Índia, que a Missão Nutrição era uma equipa de 10 a 20 pessoas a tempo inteiro, que se dedicaram só ao programa de desnutrição exclusivamente durante 5 anos. Que eram lideradas então pelo professor Ramani, que foi o integrador nacional. Senegal, também houve a Comissão de Luta contra a Malnutrição, que foi autorizada pelo governo, uma equipa dedicada de 30 pessoas. Esta equipa integrava mesmo a estrutura governativa do Senegal. persistência de financiamento e doadores. No Peru, o Ministério da Economia e Finanças implementou um sistema de orçamento ascendente com incentivos pelo desempenho, ou seja, as comunidades que mostrassem mais casos de sucesso quando fosse ser novamente feito o orçamento, passavam a ter uma maior dotação orçamental para o seu programa. No Senegal, o financiamento do Banco Mundial, garantiu 15 milhões ao ano durante 15 anos, com uma participação que depois foi sendo crescente do governo. À medida que o programa foi ganhando escala, o governo foi alocando uma parte do seu orçamento anual ao programa de nutrição. Objetivo de impacto conjunto. Na Índia, a única meta utilizada e comunicada era a percentagem de crianças com insuficiência ponderal. Portanto, este foi uma métrica que foi adotada por todas as entidades que estavam envolvidas na luta contra a nutrição, a desnutrição. Com base nesta métrica, cada distrito é atribuído uma cor. Ou seja, eles tinham um chartboard em que havia os distritos e então era feito um ranking entre os municípios e o estado de desnutrição. Na Mauritânia havia duas metas de impacto claramente definidas e monitorizadas: percentagem de crianças com insuficiência ponderal e percentagem de agregados familiares com insegurança alimentar. No caso da Mauritânia, o programa foi conjunto, foi nutrição e segurança alimentar, não foi apenas nutrição. Dados fiáveis a nível das aldeias. Vietnã, Sistema Nacional de Vigilância Nutricional, foi criado no início do programa para criar-se então a base, estabelecer-se a base e fazer uma monitorização contínua dos resultados. Na Índia, os dados foram colhidos até ao nível das aldeias e foi com base nesses dados que foram ajustadas as intervenções e o planeamento foi sendo ajustado, ou seja, o monitoramento foi acompanhando a implementação dos programas e as medidas do programa foram sendo ajustadas com os resultados. Uma estratégia e forma de concretizá-la no terreno. No Peru, a estratégia crescer foi desenvolvida pela equipa que reporta ao Primeiro-Ministro, com participação de diferentes interfaces e especialistas. No Brasil, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi então, no âmbito do programa Fome Zero, foi feita uma reestruturação no governo pelo presidente Lula e então surgiu este novo corpo ministerial, ficou incumbido do desenvolvimento do plano de ação entre os ministérios, ou seja, era quase como um corpo supraministerial que coordenava as ações de todos os outros ministérios. Incentivos à cooperação. Na Astra, videoconferências regulares com escritórios distritais e secretariados a nível estatal para garantir uma responsabilização conjunta, ou seja, frequentemente os resultados só são discutidos a nível nacional quando os programas têm que ser implementados a nível das comunas e distritos. Haver este contacto e intercâmbio constante permitiu com que os técnicos distritais e que estavam nas comunas e nos terrenos se sentissem envolvidos e que tomassem a responsabilização do programa também. Sucessos iniciais para estimular a jornada. O Peru foi ganhando tração com pequenos projetos de nutrição bem-sucedidos por todo o país e em Mastra foi criada uma missão no âmbito estatal graças ao sucesso da iniciativa inicial, que foi apenas feita em 8 distritos, ou seja, os sucessos que houveram em 8 distritos subiram de bandeira para então haver um programa à escala nacional, à escala provincial, digamos. Finalmente, o último bloco, compreensão do contexto infantil. Em Mastra foram utilizadas cerimónias tradicionais e peças nos centros aguandis para educar a comunidade. atividade. No Senegal houve o desenvolvimento das atividades económicas para se incentivar trabalhadores da comunidade e mães a unirem-se. Ou seja, não só isso, mas também houve os próprios agentes que faziam as medições da desnutrição, que faziam as intervenções no terreno, eram próprios membros da comunidade que eram treinados, alguns pela equipa catalista, outros por ONGs e agências internacionais que estavam presentes. E estas próprias pessoas é que faziam a entrega, digamos assim, das iniciativas em centros comunitários, ou seja, portanto, era a própria comunidade, era a dona do programa. Forte envolvimento da comunidade. Índia, utilização de infraestruturas intersetoriais existentes e funcionários no terreno. Senegal, aproveitar líderes locais, ou seja, os líderes espirituais e os chefes da aldeia, ou seja, o equivalente aqui aos nossos sobas, uma prática que também é comum aqui em Angola. Finalmente, recompensas para assumir a autorresponsabilidade. No Brasil, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de dinheiro em grande escala para frequência escolar e vacinação, ou seja, em algumas áreas o que eles faziam é que quando uma família tivesse um número de crianças que ia à escola, né, que estava em escolas, que o valor dado nesta Bolsa Família era superior ao que se as crianças não andassem na escola. E no Peru, temos o concurso das famílias saudáveis para reconhecer e premiar famílias com crianças que reportem melhor ganho de peso ao longo período. Ou seja, essas famílias, era-lhes dado reconhecimento dentro das comunidades e elas sentiam orgulho, não é? Em ter fazerem parte de uma família saudável, e serviam de modelo para as outras famílias da comunidade. Então, de uma maneira muito resumida, basicamente, estas histórias de sucesso que nós recolhemos, todas essas missões que fizemos nestes países. Okay. Muito obrigado, Alexandra. Agora, podemos voltar aqui para o slide 7, passamos aqui a palavra então para a audiência. Vamos para o slide 6 ou 7? 7. Passamos então ao espaço de debate. Quem quiser contribuir, basta assinalar e tal, terá a palavra. Sim, senhor Aldo, faz favor. BCG está presente no país suficiente tempo para realmente identificar, mesmo nas zonas locais, uns bons exemplos cheios de sucesso cá em Angola, ou ainda é prematura? Nós já temos casos de sucesso identificados, não pela nossa própria experiência, porque, como expliquei no início, nosso foco de trabalho, o nosso core de trabalho, nós trabalhamos mais numa perspectiva organizacional. A nutrição infantil não é o nosso área de expertise, por isso é que trabalhamos com o World Food Program. Mas nós temos levado a cabo, desde a meio do ano passado, também em parceria com o World Food Program, algumas missões aqui em Angola, missões técnicas. E temos entrevistado, fizemos chamamos o stakeholder mapping, ou seja, fizemos uma lista e mapeamento de todas as principais entidades envolvidas em Angola na área da desnutrição, de uma forma direta ou indireta, e temos estado a ter encontros regulares e entrevistas com todas essas entidades para fazer então uma avaliação do status quo, digamos assim, da situação da desnutrição em Angola. Mas Alexandre mencionou que as últimas dados nacionais sobre nutrição foram só publicadas em 2007, hein? Exato. Mas os estudos de mix do UNICEF não recolheram dados sobre a nutrição infantil? Nós temos alguns dados recentes da World Vision que foram colhidos em foi um programa feito em conjunto no Sul, mas como resposta à seca de 2012. A World Vision, em parceria com a People in Need, AfriCare e com algum financiamento da UNICEF também, envolvimento da UNICEF, tem feito, de facto, algum levantamento da situação no Sul. Estimamos que, nós neste momento, dados temos mais completos, temos de Benguela e do Ambo, são as duas províncias que temos dados mais completos, que são as províncias onde tiveram mais ações dessas organizações, e a estimativa é que pelo menos nessas zonas que são afetadas pela seca, e no caso do Ambo e da Ula, nem sequer foram os mais afetados, o Ambo e a Benguela, desculpa, nem sequer foram os mais afetados, que a situação tem vindo a piorar desde 2007. Mas o estudo do IBEP e MIX, que foi feito em 2011, não recolheu dados sobre a nutrição? Houve um estudo feito junto com o Instituto Nacional de Estatística, com o apoio do Banco Mundial e UNICEF em 2011. No nível nacional, tem uma amostra mesmo nacional. Acho que Mas eu não me lembro, mas eu acho que posso imaginar que a UNICEF teve algumas questões no inquérito sobre a nutrição, mas não produziu realmente. Nós tivemos encontros com a UNICEF, salvo, tivemos dois ou três e não nos foi passada essa informação, portanto okay. Acredito que... Eles próprios foram dos que disseram que dados era problemático, porque o último dado oficial, os dados oficiais, eram de 2007. Está a ser feito neste momento um novo censo nacional, com financiamento da USAID, em parceria com o INE. A expectativa inicial é que os dados seriam publicados em março deste ano, mas dos feedback que tivemos da própria UNICEF, é que não se espera resultados até o final do ano. O Sr. Trabada estava-me agora a dizer que supostamente saiu um artigo, a dizer que daqui a fevereiro teremos, até final do mês, estará completo e teremos resultados preliminares. Ah, ok. Informação fresca, né? Obrigado. Quer dizer algo comigo? O último mix foi precisamente desde 2007, que está baseado em dados de 2006. Não houve outro mix feito, nem pela UNICEF, nem por ninguém. Esses são os dados oficiais, os únicos dados oficiais que temos sobre malnutrição crónica no país. O IBEP não recolheu dados de malnutrição crónica. Então, isto foi a minha questão. Nem também não de malnutrição aguda. Como foi financiado uma parte pela UNICEF, imaginei que incluíram, mas parece... Temos alguns dados que falou... Qual é o seu nome? Alessandra. Falou Alessandra de alguns dados que pontuais que se recolheram com emergências, intervenções humanitárias, mas que são dados a nível de malnutrição aguda. Não reflejam a malnutrição crónica. Mas eu acho que isto é o grande desafio para Angola, se não há um sistema de monitoria montado. É realmente difícil. O programa precisa realmente de dados. Sim, pronto, nós achamos que Angola está numa altura, apesar da crise económica, em que as condições para se criar um programa de combate à desnutrição e fomentar a segurança alimentar estão-se a reunir. Há uma necessidade de... Pronto, temos a questão dos dados que vão ser publicados em princípio este ano, que vão mostrar, tudo indica que irão mostrar que não houve um melhoramento da situação de desnutrição desde 2007, o que vai ser um choque muito grande, né, dado o crescimento económico que a Angola teve nos últimos anos. Então foi uma tendência negativa, não é, digamos assim. Portanto, isto vai criar alguma pressão no executivo para dar resposta. Temos a questão de todos os artigos que têm saído nas notícias, o artigo do New York Times, aquele artigo que a SIC publicou no dia da independência de Angola, em que Angola é o país onde morrem mais crianças no mundo, em que há estudos que comprovam que, apesar de a causa principal ser a malária, que uma boa percentagem dessas crianças, não vou dizer um número que agora não tenho em mente, não teriam morrido 45, sabia que era perto de 50, não teriam morrido de malária se não tivessem já malnutridas, não é? Se tivessem as condições físicas suficientes, teriam sido capazes de combater a doença. Ao longo dos últimos anos houve muito investimento da parte do governo em infraestrutura de saúde, e neste momento temos essa infraestrutura que precisa de ser usada, não é? Já não há mais dinheiro para infraestrutura nova, portanto temos que alavancar a infraestrutura existente. Portanto, existe um conjunto, não é, de fatores. Também a questão da seca no sul, que cada vez a situação tem sido mais falada e cada vez tem se tornado mais grave, e já começa a haver uma compreensão que não é uma situação de emergência, não é uma situação, não é com ações de emergência que se vai combater esse problema, que é um problema recorrente, é cíclico, vai sempre acontecer. Portanto, é preciso haver um programa preventivo, não só de emergência. Por isso, também é parte, a BCG e o World Food Program quiseram precisamente vir para Angola neste momento, trazer este tema à mesa, por causa de todas essas condicionantes, todas essas condições que achamos que estão a reunir um ambiente favorável. Mais questões? Primeiro, Sr. São Paulo, eu não sei se estou errado, mas Angola tem, pelo menos de notícias que se ouvem aqui, e esse pelo menos vai se justificar, que o PAM lhe reconhece mérito no combate à redução da desnutrição. A FAO. Exatamente. Isto em parte não contraria um bocadinho o que estão a avançar? É o seguinte, a questão é que o último dado oficial é 2007. Se nós olharmos para as tendências depois da guerra até 2007, de facto, a melhoria foi bastante significativa. Relativamente à FAO, que se foca mais em questões de segurança alimentar, também a insegurança alimentar em Angola diminuiu até agora, mas também muito alavancada nas importações, não tanto na produção. Houve um aumento da produção nacional, mas esse aumento ainda não é suficiente para suprir as necessidades. Mas dado que nós estávamos numa situação económica favorável até agora, então também conseguíamos suprir este déficit com as importações. Portanto, a maior parte destes artigos que alegam isto é precisamente com base nestes pressupostos. Digamos que a recompensa da FAO é baseada na subalimentação. Há que diferenciar subalimentação de malnutrição. Subalimentação é uma estimação que faz a FAO do número de calorias consumidas por pessoa. Malnutrição é algo completamente diferente. Por exemplo, uma criança que lhe está andando com uma idade muito temprana está a comer fungi, ou melhor, essa criança não está subalimentada, mas estou convencido que está malnutrida. Malnutrição se entende em muitos lugares como essa fome, como se diz, essa fome cega, no que não se vê. Ou seja, a pessoa pode estar comendo, mas pode estar malnutrida. Então, essa é uma grande diferença que é muito difícil de explicar aos políticos, e, sobretudo, explicar o conceito de malnutrição crónica e os efeitos que tem no desenvolvimento do país. Não, eu queria pedir um esclarecimento também. A análise que a BCG faz, agora me parece que há termos muito técnicos aqui para ser explicado entre malnutrição e subalimentação, essas coisas todas. Bem, mas de qualquer maneira, as tendências que vocês apresentam de malnutrição é mais localizável em algumas regiões ou é uma análise mais do país, de uma forma geral, primeiro? E depois, eu para além de... É verdade que o documento forte, as informações oficiais foram do mês passado e não se fez mais nada. Eu lembro-me que o ano passado o Unicef publicou um relatório a situação da criança e mulher em Angola, que também mostrou uma tendência positiva dos níveis tanto de desnutrição e de subalimentação no país, nas crianças e nas mulheres, não é? Isso foi mostrado, se bem que não foi também, provavelmente, um estudo com uma cobertura abrangente. Talvez não tenha a mesma profundidade de análise como do MEX. Agora, é verdade que a abordagem que a senhora faz como um alerta da situação privilegiada que o país teve em termos econômicos que não vai ser a mesma para o futuro. Provavelmente isso pode colocar mesmo as províncias ou os municípios bem posicionados até agora podem descambar. E porque mesmo as infraestruturas que foram construídas de saúde, também se não forem muito bem cuidadas e muito bem geridas, a situação pode piorar, o próprio programa da municipalização da saúde, etc. Eu vejo que há uma pertinência nessa alerta que vocês fazem, mas, no entanto, como dúvida era para tentar me situar se a situação real agora da desnutrição crónica é localizada, ou é geral, né, a nível do país? Pronto. Tal como lhe disse, nós temos os dados, nós não fizemos nenhum estudo no terreno de qual é a situação de desnutrição crónica. Para isso era preciso, então, este tal censo a nível nacional. Nós temos os dados de 2007, que mostram que a Angola tem uma percentagem de 30% de crianças desnutridas, crianças com menos de 5 anos em estado de desnutrição crónica. O que nós temos informação de facto é que os níveis de desnutrição aguda, que neste caso é a desnutrição causada por situações de emergência, que é quando as crianças atingem um estado de extrema magreza, tem aumentado no sul. Esta situação é provocada pela seca, que já tem sido recorrente, penso, desde 2010, né, que tem vindo a ser cíclica. Portanto, nós já estamos em 2016. Se estas crianças sofrem de uma desnutrição aguda desde 2010, claro que no seu desenvolvimento, mesmo que elas, efetivamente, se sobreviverem à desnutrição aguda e conseguirem ultrapassá-la com tratamentos em ambulatório, que muitas vezes são tratadas em ambulatório, nunca vão conseguir atingir o crescimento saudável, sendo uma situação recorrente, não é? Portanto, com base nessa premissa, nós acreditamos, não só nós como as próprias pessoas que trabalham na área da desnutrição, no terreno, que a situação de desnutrição crónica, a percentagem aumentou, ou se não aumentou, pelo menos não diminuiu, como era expectável, dado o crescimento económico, desde 2007. Só para lhe dar um exemplo, nós tivemos um encontro com uma pessoa da unidade de nutrição, do Ministério da Saúde, e ela chamou-nos a atenção, esta pessoa, que uma das províncias com elevadas taxas de desnutrição crónica, e que é uma província que não tem problemas de abastecimento de comida, é Luanda. Luanda tem fortes casos que aparecem diariamente nos hospitais, portanto, estes são dados dos casos que eles recebem nos hospitais das crianças que atendem, muitas com outras doenças, mas que eles conseguem detectar que estão desnutridas. E esses são só os casos que chegam ao hospital, portanto, ou seja, é necessário haver um entendimento, e daí que também é importante haver estas sessões de workshops às comunidades, de mudanças de comportamentais, de hábitos alimentares saudáveis, de higiene, porque uma dos fatores de grandes causas de desnutrição também são as diarreias agudas. É preciso haver todos esses fatores para de facto as comunidades consigam perceber e combater por elas próprias a questão da desnutrição, porque muitas vezes, lá está, a desnutrição crónica não é por falta do alimento em si, pode ser por falta de variedade, pode ser por má preparação destes alimentos, má confecção, pode ser por práticas pobres de higiene das populações e das comunidades. Todo mundo sabe que a maioritária população em Angola não tem acesso ao saneamento básico, portanto, logo aí já água limpa, né? Aqui o Alan, melhor que ninguém, conhece o tema da água, portanto, daí a desnutrição ter que ser abordada como uma questão multissetorial. Não pode ser só o Ministério da Saúde a ter um programa de combate à desnutrição, não. O Ministério da Agricultura tem que estar envolvido, porque é necessário haver o alimento. O Ministério da Energia e Águas tem que estar envolvido, porque é necessário haver água limpa para as comunidades. O Ministério, mesmo o próprio Ministério dos Transportes, para garantir o escoamento dos produtos pelas comunidades, muitas vezes há províncias com excedente de produção e outras províncias onde o alimento não chega. Daí a importância de se criar um programa multissetorial. E pronto, em parte, o objetivo do nosso encontro aqui era perceber se vocês, como ONGs angolanas, entidades angolanas, qual é a vossa visão, que tipo de trabalho, mesmo que não seja diretamente ligado à desnutrição, por exemplo, a Development Workshop que nós tivemos aqui a falar a semana passada, não faz trabalho relacionado com desnutrição, mas está envolvido na questão da água para todos. Portanto, é isso, nós gostávamos de recolher os vossos contributos, não é? Neste sentido. Já surgiu ou já identificou quem pode ser realmente campeão de um programa cá em Angola, nesta área? O nível político. Yeah. Sim. Porque foi claro na sua apresentação que precisa uma ou algumas campeões para realmente promover a política e onde para focar a atenção pública sobre o assunto. Bem, nós temos, felizmente, a BCG, graças aos projetos que tem feito aqui, que tem colaborado com alguns ministérios, os nossos partners têm um network relativamente bom dentro do seio governamental angolano. E nós temos, eu não sei se alguma vez mencionei isso, mas só para dar o contexto, isto é um projeto pro bono. Nós não fomos contratados por ninguém para fazer este projeto. Portanto, o que nós fizemos o estudo, neste momento estamos a terminar de elaborar um conjunto de recomendações que é necessário para se criar o ambiente para se iniciar esse programa. E o objetivo dos nossos partners e através do seu network, eles têm tentado contactar. Estamos a ver se conseguimos chegar a alguns governantes políticos. O nosso objetivo final, né, que nós pretendemos alcançar, é o vice-presidente. Dada a nossa experiência noutros países, nós acreditamos que só mesmo quando um político no nível do presidente ou vice-presidente, ou seja, assume responsabilidade por um programa desses, é que realmente o programa ganha importância política, ou seja, o programa tem que estar no topo da agenda política. Pronto, então, basicamente é isso. Nós temos tido alguns encontros, tivemos já no Ministério da Saúde, alguns encontros no Ministério da Agricultura. Temos visto que mesmo a nível ministerial tinha havido algum movimento por parte dos ministérios de tentar arranjar alguma cooperação para elevar este tema aos decisores políticos. O primeiro passo foi o ano passado com as Jornadas da Nutrição, em que houve participação de vários ministérios e agências internacionais, agências da União Europeia, e a União Europeia também esteve presente, não é? Este ano está a ser organizada pelo Ministério da Agricultura, com o apoio da FAO, uma mesa redonda sobre segurança alimentar e nutrição, onde se pretende relançar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi feita em 2009, que foi aprovada em 2009, mas que nunca foi implementada. Tem havido alguma movimentação também por parte de alguns ministérios de levar esse tema. Em termos de perfil nacional, eu acho que a pessoa que pelo menos colocou isso numa agenda da Angola foi há 2 anos atrás, numa visita do próprio antigo presidente Lula da Silva, quando visitou o país. Eu acho que quando o senhor falou sobre o programa do Brasil, houve um grande interesse. Eu acho que aumentou muito a interesse no programa. Até eu acho que a visita dela estimulou este programa da União Europeia para criar um tipo de bono familiar, adaptado para Angola, hein? Mas eu acho que isto foi um evento, acho que produziu realmente uma reação pública, um interesse. Sim, eu queria falar precisamente o trabalho feito por vocês, me parece muito bom, identificar precisamente quais são aqueles pontos de sucesso, não? Eu gostaria, se esse trabalho pudesse continuar um escalão mais embaixo, é dizer, como criamos nós aqui em Angola esse ambiente, essas condições para poder conseguir ter um campeão, para poder conseguir ter uma mensagem clara, uma vontade política, sensibilizar os nossos políticos. Que é o que temos que fazer? Desde a União Europeia levamos tempo pensando isso. Nós queremos fazer bastante advocacia pela nutrição. Não só pela visita que falou aqui Alan, sino porque, además, existe um compromisso da União Europeia de reduzir mais de 7 milhões de crianças daqui ao 2025 que padecem malnutrição crónica. E na estratégia que acabamos de assinar, ou em outubro do ano passado, foi assinada pelo governo e pela União Europeia, há claramente indicadores de redução da malnutrição crónica nas áreas de atuação da União Europeia. É dizer, que há um compromisso político muito forte por parte da União Europeia. Temos, ademais, bastantes recursos, não só a nível aqui de Angola, mas incluso a nível de Bruxelas, vai haver muitas chamadas para apresentar propostas das ONGs, centradas no tema de nutrição e, sobretudo, no tema de malnutrição crónica. E vamos também queremos fazer advocacia, mas é um país difícil. É um país difícil. É um país onde não se pode falar de mortalidade infantil, non se pode falar de fome. Eu sempre ponho o exemplo do Brasil, como un goberno pega a palabra fome, fai a palabra fome a súa bandeira para gañar unhas eleições, gaña eleições, combate a fome e depois agora incluso está utilizando fome para manterse no poder. E cando vai por aí polo mundo adiante, Brasil leva a bandeira fome e presume de ter vencido a fome. Iso que nós temos que intentar meter os políticos aquí na cabeza. O fome non é a palabra. Eu non gosto falar, aunque son, gosto moito da nutrición, e sou convencido de que un dos graves desafíos que ten este país é a malnutrición, o desenvolvemento do país, mas eu gosto falar de fome. Porque cando se fala de fome, todo mundo entende. Agora estaba falando aquí este señor que é unha complicación cos términos técnicos. Esquezamos de fome e malnutrición. Vamos a falar todos de fome. O undernourishment ou malnutrición. Vamos a falar de fome. Vamos a falar. Aquí temos un problema de fome. E temos un problema de crianças morrendo de fome. Existe vontade política para resolvelo? Se non existe, como podemos creála? Como podemos sensibilizar a estas persoas? Como podemos encontrar, que para mí me parece fundamental, a pregunta de Alan, como podemos encontrar o noso campeón aquí, no Brasil? Eu acho que, neste pensamento, eu acho que um dos problemas que nós temos, um dos desafios que temos cá em Angola, é que, em termos políticos, é difícil para o próprio governo admitir que há um problema, sim, hein? E há vários problemas que existem que, de facto, em termos do discurso público, político, o país está a defender que já está um país do rendimento médio e saiu daquela trajetória do pobreza e do fome e tudo. E, de facto, nós sabemos, como organizações de sociedade civil, que há muitas pessoas que ainda não saiu daquelas problemas, hein? Mas temos a mesma luta nos programas de água, etc. Mas eu acho que, por causa disso, eu mencionei aquela visita do Lula da Silva, porque em Angola, Brasil está muito respeitado, hein? O próprio Lula da Silva tem um perfil político, hein? Muito respeitado. E para um campeão tipo internacional, assim, para vir dizer que ainda tem uma luta, ainda mesmo o Brasil atingiu, naquela altura, há 2 anos atrás, um nível do realmente desenvolvimento bastante respeitado, parece que não ficou, parece que foi a crise recente produziu mais uns desafios em Brasil, mas naquela altura foi bastante importante para uma figura internacionalmente reconhecido para vir falar sobre estes problemas, hein? E parece que precisamos realmente pessoas com a perfil internacional realmente respeitados, hein? Para trazer os mesmos estas ideias ou estas, porque eu acho que será difícil politicamente para uns dos líderes neste país, hein, de admitir que ainda temos estes problemas. A nossa expectativa, não é? Expectativa também de parte dos nossos sócios aqui da Angola, é que nós achamos que esta é de facto a parte, o primeiro bloco, não é? Dos 12 elementos, o bloco de assumir a responsabilidade, que é o que inclui o integrador nacional, a vontade política, a equipa catalisadora, não é? Nós achamos que é realmente a parte em que faz a diferença, que é aquela que é mais importante e onde nós achamos que, de alguma forma, podemos, se calhar, fazer a diferença. Nós, como disse, nós temos trabalhado com o governo em vários programas já no passado. E então o que os nossos partners esperam é que há aqui dois fatores. Um é, vai haver estes dados do censo que vão mostrar a realidade, ou seja, se forem publicados, não é? O governo vai ter uma batata quente nas mãos a resolver, ou seja, vai ter que justificar como é que a situação não melhorou com o crescimento, não é? Portanto, vai ter que arranjar uma maneira de resolver o problema. E então, o que nós estamos a tentar fazer agora, através destas reuniões, nós neste momento estamos a terminar os últimos detalhes do nosso documento de recomendações, daquilo que poderia ser um programa de desnutrição, como poderia ser montado, com muito foco principalmente na parte do setup do programa, não é? De como montar esta equipa, como escolher o integrador nacional, não é? Como dar o empowerment a essa equipa que ela de facto necessita. Portanto, nosso objetivo é fazer este documento chegar às mãos dos decisores com um discurso de que, antes que o problema seja publicamente conhecido e que não haja volta a dar, e que seja uma espécie de, usando agora uma palavra um bocado forte, uma expressão forte, um atestado de incompetência passado ao governo, não é? Vamos antecipar isto, transformar isto numa bandeira, como fez o Brasil, não é? Transformar isto numa bandeira política. Assumir, reconhecer que o problema existe, mas que há preocupação e que se quer resolver e que há uma forma e há um plano, uma estratégia para resolver. Portanto, essa é a nossa abordagem. Estamos confiantes na abordagem, não sabemos se vai se materializar exatamente assim como imaginamos, mas acho que é onde efetivamente neste momento a BCG pode dar o maior contributo. Estamos também a ajudar o Old Food Program a regressar a Angola. O Old Food Program saiu quando acabou a guerra, na altura sobrava assistência de emergência. Agora eles querem regressar, já têm feito algumas missões em Angola. Há o problema de que Angola agora é um middle income country, o World Food Program já não pode vir 100% pelos seus meios, o governo angolano tem que disponibilizar também alguma coisa, então esta é a parte assim que trouxe mais fricção. Mais fricção às negociações, mas eu acho que as pessoas sabem qual é o problema, só que não quiseram assumir ainda, mas que há conhecimento e que há algum movimento nesse sentido. E agora com a situação da seca, que cada vez está mais presente, não é? Mais a crise económica, a crise das divisas, não há como fazer importações, todos os dias vê-se no jornal que os armazéns estão vazios, não há alimentos. Achamos que o governo vai ter que dar uma resposta de alguma forma. Tem que dar, senão não é sustentável. Adriano, faz favor. Bom, eu... Diga? Não, eu acho que sim, né? Tudo isso que se falou aqui realmente é muito interessante, mas acho que há um vazio muito grande em relação aos dados. Há um vazio muito grande em relação aos dados. E na ideia e na estratégia de encontrar alguém e convencer alguém que sirva de bandeira e encontrar políticos que possam assumir publicamente o combate à fome em Angola, a questão dos dados, além da ideia e daquilo que as pessoas pensam sobre o nível da pobreza em Angola, vai ser fundamental para convencer. Eu, por exemplo, quando olho para as informações e alguns dados que saíram sobre os grandes programas do governo, como esse combate à pobreza, não tens dado assim ligado à criança, à nutrição, essas coisas. Então significa dizer que em alguns setores do governo isso passa despercebido. Não vem isso como uma prioridade para atacar assim com foco, lá vamos atacar a fome, vamos atacar a desnutrição. Os programas, por exemplo, de crédito agrícola, os programas de microcrédito para tanto geração de renda familiar, esses programas deviam trazer alguns dados sobre como isso está a contribuir para a melhor nutrição para as famílias e crianças em particular. E quando se fala sobre esses programas, passam dados sobre esses programas, tanto não se fala disso, nessa perspectiva direcionada à criança, à fome, etc. E, portanto, o colega Coop falou da questão se a fome está localizada ou não em Angola. Estamos a falar agora com a questão do aumento dos preços, principalmente no campo dos bens alimentares. Isso está a gerar mais fome ainda. Mas precisamos ir atrás de dados. E eu acho que pequenos estudos, portanto, sabemos que o Nene, por causa da falta de serviço de água, eventualmente está tanto com um índice maior em relação à questão da desnutrição e fome. Mas fazer um pequeno estudo no CUNEN, ouvir as pessoas, para ter dados concretos, nem que seja alguns de algumas províncias, e ter depoimento das pessoas, isso vai ser fundamental para poder convencer um pouco mais, além dessa presunção que existe de que há fome em Angola. E nessa perspectiva gostaria de falar de uma experiência que tivemos no passado, de 2004 a 2006, quando estávamos a implementar o projeto dos serviços comunitários com o LUP no Hoje Ainda. Aqui também tinha um programa de apoio. Vocês são qual é a organização? Eu sou da DW. Ah, ok. Yeah. De 2004 a 2006, nós estávamos a implementar um projeto de água na zona de Hoje Ainda, Kazenga, e, portanto, aqui também tinha um projeto focado à criança, não é? Mas como nós é... Save Children. Não, aqui e depois a Chef Children, não é? Yeah. Save Children é lá mesmo hoje, então. Aqui era lá mesmo. Ok, obrigado. Então, como nós trabalhávamos com grupos de gestão comunitária e eles estavam a entrar, eles aproveitavam fazer encontros, grupos focais com os grupos com quem nós já tínhamos organizado. E havia debates sobre isso. Naquela altura, se me lembro bem, quando se falava da questão da desnutrição, se ligava muito à situação da família. E eu me lembro de três coisas que se mencionava, tanto que levava a que houvesse má nutrição, portanto, o papo das crianças numa família. Falava-se de educação, falava-se de renda e, bom, falava-se de uma outra coisa, portanto, eu vou me lembrar daqui a nada. Diga? Diversificação no consumo. Não. Portanto, o debate era aberto para tentar perceber as causas na zona do Hoje Ainda. Então, falava-se que as causas tinham a ver com o nível da educação da família e o nível de economia. Ah, falava-se também de serviço, né? Principalmente os serviços de água. Portanto, quando isso estivesse acontecendo numa família, era quase que evidente que naquela família deveria ter caso de desnutrição, de fome, né? Então, eu acho que grupos focais, entrevistas específicas em zona onde se presume que há, de facto, fome, pode ajudar a trazer alguns dados, né? E isso vai fazer com que com dados seja mais fácil convencer, tanto, de alguma forma, o nível de fome em Angola, né? Mas quem vai recolher e receber estes dados, hein? Porque nós, através dos nossos programas de água ou das terras, nós podemos até, da mesma maneira, hein? Os grupos comunitárias onde estamos a trabalhar. Nós podemos facilitar a recolha dos dados, mas precisa ter um ponto focal para processar e receber e produzir realmente uma análise dos dados. Mas quem é Angola está indicado para fazer isso? Não existe. O INE. O INE. O INE. É o único que pode fazer isso. O INE tem uma equipe dedicada. Agora estão fazendo um. Estamos fazendo este inquérito, que é inquérito. Ok, claro. Sim, sim, sim. E aí há dados de malnutrição, dados de mortalidade infantil, dados de amamentamento. Muitos dados aí que são interessantes. Ora, quando vão estar disponíveis? Acho que vai passar como no censo. O censo acabou no 2014, se publicaram os dados preliminares, ainda estamos aguardando polos dados finais e non se saben cando van ser publicados. No caso destes dados, que poden ser moito sensibles, sobre todo se se demostra, como dixo Alessandra, que non mudou nada ou quizás incluso empeorou, porque temos que ter en conta que durante a guerra, unos anos despois da guerra, aquí existía unha rede de ONGs moito fortes, que estaban ademais traballando a maior parte en seguranza alimentaria e nutricional. Todo eso desapareceu. Desapareceu e moitas veces non foi, digamos, objetivo específico do goberno. O que falaba aquí o colega antes do tema do crédito, o crédito agrícola. A nutrición é un tema moito complexo, moito complexo. O caso de Zambia é un exemplo claro. Un país onde vai aumentando cada vez máis os orzamentos na agricultura, aumentan moitísimo, pasa do 10% de todo orzamento do Estado se dedica a agricultura, aumenta moito a produción e, sin embargo, a malnutrición continua a aumentar. Porque non se fixeron medidas específicas para combater a malnutrición. Eu estou convencido que o crédito agrícola non ten ninguna influencia na malnutrición. E incluso, ao mellor, os camponeses que o reciben producen máis. Mas se non há unha parte de educación, como se falou aquí, importante, unha parte de diversificar o consumo, non ten ninguna influencia. Ele pode producir máis e continuar a comer o mesmo. Funge. É unha coisa complexa. Esses créditos agrícolas, eu, por acaso, participei num trabalho com o Ministério da Agricultura em que revimos o processo deles de crédito agrícola de campanha, e o que acontece é que muitas vezes esse crédito só é dado para uma produção específica, uma sementeira específica, por exemplo, só para o milho. Na Amazônia, se dá um crédito agrícola só para a produção do milho. Tipicamente é assim que se faz, pelo menos o crédito agrícola de campanha que é dado pelo governo. Mas eu acho que a grande questão... Falei do programa, era na perspectiva de gerar renda. E contribuir. Porque na experiência que eu tenho, que é essa que eu contei aqui, portanto, são três elementos que incidiam nessa causa, não é? A questão, como disse, da educação, a questão da renda e a questão dos serviços. Portanto, se você empoderar a renda, pode ajudar depois a equilibrar alguma coisa. Mas tem que jogar com a educação e depois tem que ter serviço disponível. E aí, Adriana, você disse que esse projeto de vós criou os SEC, os Centros Comunitários Infantis, que funcionam até hoje, né? Os Centros Comunitários Infantis funcionam até hoje. Mas era também para, talvez, dar uma chega. Ela, quando apresentava, falava de reportagens internacionais. Eu ainda anteontem vi uma reportagem, se não estou em erro, da TV Zimbo, que falava do hospital pediátrico de Cotopão, onde morriam 20 crianças por dia. E foi uma coisa que apareceu na televisão e eu, inclusive, também fiquei assim, não é possível, a TV Zimbo estava a aparecer. E entrevistaram a senhora, entrevistaram trabalhadores, que diziam claramente que a situação estava extremamente complexa e que estavam a morrer 20 crianças por dia naquele hospital pediátrico de Cotopão. E agora, voltando à questão de como, se calhar, influenciar outros ministérios, eu penso que também o Ministério da Relação Social jogaria um papel preponderante nessa perspectiva, né? Para mesmo o próprio ministro, aquilo que eu tenho estado a acompanhar dele, uma pessoa comunicativa e provavelmente também sensível a essas questões, que também seria uma porta de entrada, né? E depois hoje eles têm um assessor de comunicação, que é o Celso Malavone, que trabalha muito tempo no Unicef, que conhece também essa abordagem, que seria também uma boa oportunidade para entrar e abordar com alguma profundidade esse aspecto. Mas estamos todos de acordo e concluímos que é necessário que haja uma entidade que receba todos esses subsídios e crie uma política de implementação que seja sustentável. Aí é onde vamos voltar a esbarrar. Quem vai assumir essa responsabilidade para depois monitorizar e avaliar se está a ter sucesso ou não? Porque já se fizeram vários encontros, vários estudos, os dados e as informações estão disponíveis, falta é agora passar a ação. Quem vai assumir isso? Pronto, em 2009 o governo fez uma estratégia, aprovou uma estratégia de segurança alimentar e nutricional, em que nessa estratégia estava prevista a criação de um grupo multissetorial de trabalho em que estariam representantes de 9 ministérios, ou seja, desde a saúde, a agricultura, a assistência à reinserção social, promoção da mulher, planeamento, finanças, energia e águas, comércio, pronto, estariam representantes destes ministérios todos, mais sociedade civil, ou seja, ONGs, agências das Nações Unidas, universidades, membros de universidades locais, ou seja, então este grupo de trabalho, na estratégia não está mencionado qual seria exatamente, seria a tempo inteiro. O que nós recomendamos, não é? É que de facto se crie este grupo, mas que seja então um grupo a tempo inteiro, não um grupo permanente, que não seja só mais um, como é, por exemplo, o Conselho da Criança. Não sei se têm conhecimento do Conselho da Criança, que também é assim uma comissão interministerial, que se reúne, penso que é anualmente, não sei a frequência, e que também toca em alguns temas de desnutrição, mas pronto, todos os problemas a ver com a criança, dos 11 compromissos que o governo fez com a criança. Ou seja, então nós achamos que de facto esta equipa catalisadora, não é este o papel que deve ocupar, deve ser um corpo supraministerial em que, de facto, está alocada a tempo inteiro uma equipa permanente, não pode ser só uma equipa de concertação política, que tem que ser uma equipa operacional, com quadros técnicos mesmo, não só com quadros, não com quadros políticos, que faça então essa integração de todas as ações multissetoriais, que faça a monitorização dos dados, que garanta a implementação da estratégia. Pronto, isto é um dos pontos-chave, não é? Que nós temos. Quería defender a ENSA. Acho que a ENSA é quizás una de las mejores estrategias que existe en el mundo mundial, como decimos en España, no mundo sobre seguridad alimentaria y nutricional. De feito, cuando a ENSA fue aprobada, fue presentada en muchos países y con grande suceso, ¿no? A ENSA contemplaba esa creación de ese Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONSAN, que no era implementador, efectivamente, porque esas medidas no se implementan a nivel central. Mas debaixo do CONSAN existían esos consellos provinciais, que sí que implementaban, eran máis técnicos, persoas máis técnicas. Por que se crea ese CONSAN a nivel estatal? Precisamente polo que falábamos antes, nutrición ten moitos aspectos de diferentes sectores, hai que coordinar a moitos ministros, aquí é difícil coordinar a dois, imagine coordinar a 9. Entón, a ENSA moi inteligentemente di, vamos crear un consello que dependa directamente do presidente. Así, o que digo presidente, o van a facer todos os ministros. Mas, verdadeiramente, onde se vai implementar o que decía o presidente era nos consellos provinciais, que eran os verdadeiros implementadores. O sea, creo que neso a ENSA deuse conta de qual era o problema. Me parece que era a que plantexaba a ENSA, me parece moito adecuado para resolver ese problema de coordinação de tanto ministério. Sim, há interesse agora para a Ensan. Pode ser que isso também ajude, não é? Por isso que também dizemos que achamos que o ambiente neste momento é favorável. Não. Eu queria fazer uma pergunta relativamente à apresentação. É, sobretudo a metodologia interessante que usaram de ver casos de sucesso e basear-se neles. Mas não vemos entre os pontos listados a abordagem do cooperativismo, de consumo. Sabemos que, em certa medida, o cooperativismo de consumo ajuda a enfrentar esse problema. Não sei se efetivamente não incorporaram na vossa pesquisa. O outro elemento também interessante, quando analisam, até por serem uma consultoria, uma empresa de consultoria com expertise no domínio da gestão, um pensador consagrado, agora não me ocorre o nome, mas é brasileiro e tem créditos internacionais, defende que o maior problema da África é efetivamente a administração, quer dizer, abordagem de gestão, portanto, nós temos muita dificuldade de incorporar esses elementos. E, em certa medida, o cooperativismo de consumo ajuda também a partilhar e a incorporar conhecimento para que enfrentemos os nossos desafios. Então, queria saber de vocês se acham que o cooperativismo de consumo, em certa medida, pode ser um aporte para enfrentar isso ou não. E se viram isso nas outras realidades que vocês estudaram. Quando fala cooperativismo de consumo, está a fazer de criação de cooperativas, de camponeses e... Camponeses quer consumidores. Ok. Sim, sim. Eu acho que sim, isto está no fundo integrado na questão do fomento à cooperação, é o incentivo à cooperação e ao envolvimento da comunidade, não é? Acaba por estar. Há várias maneiras de se incentivar a cooperação. Nós aqui demos apenas alguns exemplos. E nós conhecemos os casos de sucesso, mas obviamente depois cada sucesso tem que ser adaptado à realidade de cada país. Por isso é que também é importante haver uma compreensão do contexto local. Mas sim, isto, nos nossos casos de sucesso não tivemos especificamente nenhum exemplo relacionado ao cooperativismo, mas de facto tem razão, concordo com a sua abordagem de que é importante haver esta criação de cooperativas. Quer dizer, isto não só numa vertente de nutrição, numa vertente mesmo de mobilização da economia, não é? Qualquer economia precisa destes aqui. Un punto interesante, porque siempre que hablamos de malnutrición, solo vemos la vertente de undernutrition. Pero malnutrición también es algo que está aumentando mucho en África y también en Angola, que es la obesidad. Las cooperativas de consumo son muy importantes para precisamente este problema de obesidad y este problema de malos hábitos de consumo, ¿no? Puede ser, en Europa están funcionando muy bien. Como ter un consumo máis sano a través destas cooperativas, produtos máis naturais e, sobre todo, máis diversificación no consumo. Entón, acho que tamén non temos por que esquecer, sobre todo nun país como Angola, onde há un porcentaxe da poboación, os ingresos aumentaron moito en poucos anos e os seus hábitos de consumo mudaron moito en poucos anos. Outro día, leendo o último relatorio sobre a nutrición no mundo, saía que o Brasil parece ser que foi onde máis obesos aumentaron no último ano. Isto quer dizer que o mellor o Brasil dentro de pouco vai ter que pegar a bandeira, en vez de do fome, a bandeira da obesidade e lutar contra a obesidade. Obrigada. E com relação ao programa Bolsa Família no Brasil, que é o que eu conheço um pouco mais, apesar de que é um programa, por incrível que pareça, muito criticado e muito pouco conhecido no Brasil, mas com relação à produção de alimento. Uma das coisas do Bolsa Família, como você mencionou, que é a criança tem que ir para a escola. Se ela não for para a escola, a mãe, os pais vão ser cortados no Bolsa Família, certo? Na escola eles recebem alimentação também, tem a merenda. E essa merenda escolar tem que ser comprada do pequeno produtor. Não pode ser comprada do grande produtor. Então você acaba criando dentro do programa um círculo de reforçar o pequeno produtor ao mesmo tempo que você consegue garantir que a criança está tendo uma alimentação mais diversificada, no sentido porque ela come na escola e tudo mais. Então, talvez, assim, tem os seus problemas também. É um programa que está muito longe de ser perfeito, mas é uma ideia que pode ser pensada, enfim. Esta componente nacional estava prevista em alguns programas executivos, nomeadamente na merenda escolar, estava previsto que parte da produção viesse das coletividades. No entanto, há um problema, que é a capacidade de produção destas coletividades, o escoamento da produção. Então, o que nós temos constatado no programa Merenda Escolar em particular é que muitos destes bens, infelizmente, são importados. Portanto, o cooperativismo é bom, mas tem que ter uma escala para permitir o escoamento do produto. Também muitas vezes é necessário a criação de algumas infraestruturas. Por exemplo, nós tivemos casos, até foi o próprio PAM, o Food Program, que eles têm neste momento, eles também têm um forte programa de criação de merenda escolar, e numa das suas missões identificou alguns casos de sucesso, que era escolas em que tinham a sua própria horta e que tinham também a sua própria cozinha comunitária. Portanto, isto são pequenos casos de sucesso que podem ser replicados. A impressão geral é que o programa de merenda escolar, que está dentro do combate à fome e pobreza, do combate à pobreza, né? Agora já mencionou o combate à fome, né? Do combate à pobreza, é, fora melhor adjetivo, um fracasso. Porque lá está, a maior parte dos produtos são importados, são produtos de pouco valor nutricional, maioritariamente são refrigerantes e bolachas, refrigerantes, pronto, portanto os produtos não têm valor nutricional nenhum e muitas vezes nem sequer são distribuídos na regularidade que deviam ser. Portanto, há os pressupostos, simplesmente a operacionalização não foi bem conseguida. Nessa perspectiva, desculpe, para dizer que nós, enquanto VW, fizemos alguns estudos na elaboração de perfis que também depois resultaram na elaboração de planos integrados, onde uma recomendação específica era de facto esta, de que a merenda escolar poderia aproveitar aqueles produtores locais para que depois também fossem potenciados, né? E que depois a alimentação, porque o estudo realizado, dávamos conta que a alimentação que era trazida, por exemplo, em zonas rurais, como iogurte, leite, fazia mal às crianças, em vez de coisas, fazia mal, inclusive dava diarreia e tudo. Eu pessoalmente falei com o diretor de escolas que diziam que aquilo, quer dizer, em vez de ajudar as crianças, estava a prejudicar. Estavam habituados a comer jungoba, mandioca, etc., que são lá da iogurte, que vinha de não sei aonde, e às vezes já com tempo preço. É verdade. E nós, os estudos que nós fizemos, recomendamos que, de facto, a merenda escolar deveria aproveitar a produção local. No IJO, por exemplo, em Sousa Pombo, como exemplo, havia produção, inclusive, até de certo modo, em escala, como o jungoba, e que estava disponível e que podia muito bem ajudar, só que havia uma certa resistência, né? E essa resistência, acho que os colegas sabem porquê, claro. Né? Então, agora nossa, temos a fábrica de bolos de hoje. Também houve importes de alguns dos próprios sopas, de algumas províncias que não quiseram que esse fosse implementado, porque eles achavam que era discriminação, que eles queriam que achavam que as crianças da sua comunidade tinham que comer o mesmo que a criança que está em Luanda. Bom, portanto, passa também muitas vezes pela educação das comunidades. Faz favor, Augusto. Obrigado. Eu penso que a merenda escolar e a intenção daquilo que foi referido aqui pelo... Como chama? Pelo Luiz. A intenção do governo era no sentido de promover os produtores locais, mas não foi feita nenhuma orientação para nesse sentido. Tanto é que, como é que pode-se levantar a questão da falta de capacidade dos produtores locais quando o programa Papagro vai buscar os produtos no local para trazer para os centros de consumo. Portanto, esse é um falso problema. Obrigado. Ok, vamos ter mais cerca de 5 minutos para depois. Peço desculpa estar a mudar um bocadinho o foco. Nós tínhamos perguntas. Yeah. Queríamos aproveitar esta oportunidade de estar com ONGs angolanas e atores angolanos para ter um bocadinho a noção da vossa realidade, quais são os vossos desafios, quais são os programas que vocês têm tido. Mais uma vez, podem não ser específicos à nutrição, esta é a primeira pergunta. Podem ser programas que não são específicos à desnutrição infantil, mas pronto, são paralelos. Falámos do saneamento, da água, pronto, queremos saber da vossa experiência. Se têm exemplos ou podem explicar as vossas áreas de atividade. Relativamente à primeira pergunta, era o senhor. Não, depois, já, né? Só passou. Já? Então, preocupado com. Porque também sou pai. Pai recente. Preocupado com o ecossistema de criação das crianças. Meus filhos têm um ano e dois anos e um. Com o ecossistema em que elas coexistem, fiz chegar ao senhor governador e até aproveitei o fato de ele ser formado em direito, a sensibilidade dele com a justiça, a proposta de ajudar que os pais consigam assumir parte dos compromissos. E um dos compromissos é a como é que chama? Acho que é o primeiro ou o segundo. Ligado à criança, sim, tem a ver com... Sim. Mas eu fui ver que era difícil porque temos uma quantidade significativa de pais que não têm rendimentos suficientes para assumir responsabilidade junto das crianças. Mas era possível criar um ambiente favorável para reverter esse quadro e como? Ajudando os pais a envolverem-se na abordagem do empreendedorismo. Isso geraria vantagens para o próprio Estado, que estava preocupado com isso, e para os próprios pais. E, por acaso, ela aceitou isso e autorizou que isso funcionasse em Luanda toda. Orientou que isso fosse chegado para Luanda toda. E, portanto, isso em relação ao primeiro. Quer dizer, tenho o compromisso de meter os atores em cada município a conjugarem esforços para conseguirem assumir a responsabilidade com as crianças. Seguramente, se consegue fazer isso, em certa medida contribui também para reduzir a questão da... Eu agora estou a trabalhar com a abordagem do Fórum Local de Educação, quer dizer, é uma abordagem que não é uma ONG, mas trabalha com o Estado, organizações do Estado, organizações da sociedade civil e organizações do setor privado. Na verdade, é uma metodologia que é usada a nível mundial, né? Que conjuga esforços com os atores que já existem. Então, nesse sentido, também era para ver se podíamos conjugar esforço para tornar isso possível. O município, o distrito que já abordou isso com interesse é o distrito do Rangel, que está muito aberto, inclusive o senhor administrador convocou os outros atores da administração para ver se efetivamente avançávamos nesse sentido. Então, isto em relação à pergunta primeira. Não, quer dizer, não vamos entrar nas perguntas, tudo o que vamos dizer está relacionado. A minha questão era voltar à abordagem que vocês apresentaram, que é o objetivo final do vosso estudo ou da vossa análise, que eu na realidade quero encorajar. Eu gostei muito da maneira como vocês colocaram esta abordagem. Nós em ONGs às vezes temos estado a chamar isso de como influenciar as políticas, né? Influenciar políticas públicas. Penso que o caminho, em outras palavras, é a mesma coisa que vocês querem fazer. E isso é muito bom. Acho que a coisa colocada desta maneira pode vir a resultar, não sempre pensando que esse problema não é conhecido, não. O problema é conhecido. Talvez é a maneira como ele se dá, como é que se dá importância ao problema, ao assunto. Mas os atores públicos conhecem o problema, conhecem que temos esse problema. Porque quando a segurança alimentar, numa dada altura, como vocês disseram, foi tido como um grupo autónomo e com vários interveniente e depois ficou confundido num outro programa, ficou um subtema no programa de combate à pobreza, ali perde um bocadinho a sua importância. Agora, aquela questão que estavam a dizer de identificar que são histórias de sucesso de outros países, políticos, figuras que às vezes dão a bandeira, movimentam, talvez vamos ter que analisar a nossa experiência aqui em Angola. Eu não tenho ideia na nossa realidade de política de coisas que deram sucesso porque um político apareceu à frente e fez isto e aquilo, tirando um único político que conhecemos. Então, vale a pena ver se esse é um bom caminho para... é uma estratégia boa para insistir, ou tem que adotar um modelo que corresponde efetivamente ao nosso país. Ok. Você pode... Eu acho que, de uma maneira geral, tal como diz o seu Cupe, as organizações, principalmente aqueles que estão na rede de combate à pobreza as organizações mais pequenas ainda que no âmbito de promoção da questão de direitos econômicos e sociais no domínio da água e saneamento, trabalhando com as famílias na educação sobre a higiene do meio, de como tratar a água para evitar para reduzir o índice das doenças diarreicas agudas que têm assolado muitas comunidades, principalmente nas áreas, nas periferias, de uma maneira direita ou indireita, têm trabalhado neste domínio da malnutrição. Porque se olharmos, vou dar só um exemplo, não de Luanda, mas do Kwandu Kubango. Em 2015, só o primeiro semestre, mais de 15 mil casos diagnosticados de doenças diarreicas agudas no município do Kwandu Kubango. Portanto, isto é para ver. E se temos esse 15 mil crianças com doenças diarreicas agudas, provavelmente poderão contribuir no elevado número de crianças com malnutrição. Só isso. Justamente parte da nossa pergunta que gostaríamos de fazer-vos é, dado que vocês se calhar têm mais... O nosso estudo é um estudo a um nível estratégico, que é a abordagem da nossa empresa e a experiência que nós temos. Nós já falamos várias vezes de não haver dados suficientes a nível nacional. Nós gostaríamos de saber se, através dos vossos programas que têm, qual é a noção que têm atualmente da situação no sul do país. Porque o consenso é que são as regiões mais afetadas, não é? Portanto, pela crise atual, mas já falamos que é uma situação crónica. Portanto, gostaríamos de saber se dos vossos programas têm métodos de recolher informação e qual é o vosso assessment atual da situação nessas províncias. O país da semana passada, o diário atual, o país, faz alguma coisa sobre isso, a semana passada ou ano passado, sobre informação oficial sobre isso, porque isso depois gerou também uma crispação entre a boa intenção da ideia de uma organização que está a fazer ação de solidariedade, está a fazer uma campanha. Gerou uma crispação com o Ministério do Minas. Com Minas. Dizer que aquilo era uma tentativa mais de desacreditar o governo do que efetivamente de... E isto se calhar forçou a que eles produzissem alguma coisa. Está no país. Agora não sei qual é a edição. Acho que consegue dar, mais depois do outro dia, o nome do artigo ou a referência para que nós podemos... Não, mas eu vou tentar procurar. Sim. Justamente a parte da segunda pergunta seria qual é a vossa... sensação, qual é a vossa percepção das iniciativas que o governo está a levar neste momento? Posso responder à sua primeira questão à volta do sul do país. O DW, ao longo das últimas 3, 4, até 5 anos, hein? Estamos a montar um sistema de monitoria de vulnerabilidade em Cunene, hein? Principalmente na bacia do Cuvalai. E estamos também a olhar para outro lado da fronteira, também com Namíbia, para. Temos uma colaboração transfronteira, hein, com os grupos em Namíbia para fazer esta monitoria da vulnerabilidade. Eu acho que temos no nosso website os resultados desta monitoria, mas também estamos a montar uma rede estamos a trabalhar com o Ministério do Interior para montar um sistema de alerta prévia também, sobre a situação principalmente do seca e inundações, hein, principalmente. Mas também esta monitoria está a recolher informação geral sobre a vulnerabilidade também. Não está focado especificamente sobre a nutrição, mas estamos a olhar para o Estatuto de Vulnerabilidade das Famílias. E este sistema utilizou um sistema do GIS, do sistema de. E mapeamos todas as habitações, todas as famílias. Acho que a zona tem a cobertura de 4 municípios do sul. Tem dados bastante profundos. Neste momento, dada a vossa experiência, quais é que seriam as zonas indicadas para o potencial piloto de desnutrição, projeto piloto? Onde se reúnem mais condições de zonas em que há infraestrutura? Que haja uma rede de agentes comunitários que possam colher esses dados, sistemas de usação? Well, eu acho que a sua menção, de facto, que existem problemas em Luanda, através do rede de pobreza urbana, nós temos 150 organizações comunitárias que colaboraram no rede. Nos diferentes zonas mosecas, principalmente as zonas mais afetadas na periferia e também nas zonas como Kazenga, Quilamba, Quiache, estamos em, de facto, cinco municípios urbanos. Para responder a essa pergunta, no último inquérito sobre a nutrição, o estado da nutrição, não? Este que falávamos do 2007, já se comentava ali que as províncias mais afetadas eram no sul do país, creo que Luanda também, não? Acho que a situação agora pode ser muito similar. Nós estivemos em julho, estivemos em Cunene e Huila, pedido do Ministério da Saúde. Depois convencemos os nossos colegas de ECO em fazer uma missão, fomos com eles em outubro, finalmente em janeiro, há duas semanas, ECO concedeu 1.300.000 para a situação de emergência, de que o governo não quer usar essa palavra, eu gosto de usá-la, porque todos os países ao redor declararam uma emergência, a Namíbia declarou emergência, o último em declarar foi o Zimbábue, o Malawi declarou, todos os nossos vecinos declararam, incluso a RDC declarou uma emergência, mas nós aqui não a declaramos. Está bom, vamos chamar intervenção humanitária, vamos chamá-la de outra forma. O caso é que a ECO vai implementar agora uma intervenção humanitária, concentrando-se no Cunene em Huila. Nós queremos continuar depois, fazer uma intervenção pós-crisis, também em Huila e Cunene, e depois, ademais, queremos fazer projetos de Segurança Alimentaria e Nutricional, um grande projeto, 65 milhões, e vamos seguir concentrando-nos no sul, Cunene, Huila, e neste caso também Namibe. Essa é a nossa intenção. 65 milhões. Ademais, vamos ter outros 60 milhões em água e saneamento, muito também focalizado em temas de nutrição, ou seja, ações sensíveis à nutrição. E também nos vamos a concentrar em outras províncias, pero essas três também estão cobertas pelo projeto de água e saneamento. Esses 65 milhões são durante quantos anos? Normalmente são 3, 4 anos o projeto. O FED 11, sim. Primeiro. Relativamente a esta, os elementos necessários para garantir a implementação do programa, eu penso que, e mesmo se se estuda esse UENSA, e de maneira geral os outros programas, nós como país temos muito investimento estratégico. E depois quase não se faz nada para ações de operação. Quer dizer, paga-se muito em consultoria para se elaborar as abordagens, mas depois não se investe quase nada para implementar. Isto em relação à análise comparada que fizeram de sucesso, penso que devia-se investir muito na equipa catalisadora. Devia-se ver investimento significativo na equipa catalisadora para considerar até o muito de concepção que já existe, né? E muito distante estão em termos de prática, do meu ponto de vista. De resto, o próprio Presidente da República terá reconhecido isso também como fragilidade, né? Quando se reportou em relação à economia, à diversificação da economia. Acho que foi no fim do ano. Quer dizer, falou-se muito, mas efetivamente faz-se pouco. Isso é extensivo, não só em relação à diversificação da economia, mas, de uma maneira geral, os nossos programas estão evados desse vício, né? Eu acrescentar um ponto aqui no discurso do Nelson. Quando se fala da diversificação em termos da implementação, na operacionalização, é necessário incluir todos os atores envolvidos, quer direto, quer indiretamente, nesse processo. Porque o que acontece muitas vezes quando falamos na operacionalização, vamos olhar um ministério que define uma estratégia, mas depois ele também é o implementador no terreno. Isso não é funcional a longo prazo. Acho que também um dos elementos era criar uma linguagem comum, um elemento integrador, porque o que se tem percebido nos últimos tempos é que várias entidades falam do mesmo assunto, desenvolvem ações isoladas e, em vez de procurar uma convergência. A equipa catalisadora a tempo inteiro com meios é uma das nossas principais recomendações neste documento que estamos a trabalhar. Portanto, esta equipa terá capacidade técnica, terá membros dos diferentes ministérios para assegurar justamente essa transversalidade do tema da nutrição. Ou seja, terá representantes consoante a nossa recomendação, não é algo que já esteja, não tenha sido ainda validado. Terá representantes do Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, pronto, Minarsk, já falou o salvo erro, Minarsk tem muita experiência neste tipo de programas. Portanto, o objetivo é assegurar essa cooperação e ter pessoas a tempo inteiro capazes de assegurar esse aspecto de transversalidade com representação, mais uma vez, a nível provincial e municipal. Ou seja, que estávamos a falar da estratégia, que fica uma estratégia bem feita, mas está previsto que este grupo catalisador tenha um representante na municipalidade, que é o que estávamos a falar, de, não era o ownership, qual era? Nós temos os pontos accountability. Sim, accountability, exato, obrigado. Portanto, é um ponto, de facto, abordámos já várias vezes, é um ponto muito importante que é preciso resolver. Há outro aspecto também que é muito importante, que é a despartidarização da implementação do programa. Fazer com que seja a bandeira da nação, não deste ou daquele partido. Ok? Não, por acaso, no, ou seja, o aproveitamento político deste ou daquele partido do... Isto, nós por acaso vimos um caso de sucesso. Agora estou só na dúvida se foi Peru ou Senegal, mas sempre que houvesse mudança de governo, que a equipa, que era a equipa catalisadora, ia fazer uma apresentação ao novo governo, do programa e porque que era aquela, aquele exemplo do Peru que sim, foi mencionado Peru, onde todos os partidos políticos assumiram o mesmo plataforma. Uhum. Mas se o programa tem êxito, essa família, vai ser muito difícil que naquele muda o governo que tire esse programa. E o campo muda o nome dele, né? Mas esse é muito popular, sabe? Acho que seria um sentido político. Não sei. É a questão da política do investimento social. Eu acho que no caso do Brasil, a política do Bolsa Família está muito ligada à política de esquerda. Não só do trabalho, mas os partidos de oposição ao Partido do Trabalhador, que também são de esquerda, eu acho que nesse caso eles iriam, o programa iria ser mantido. Mas no caso dos países de direita, dos partidos de direita, eles dizem que vão manter. Mas se você for ouvir os próprios eleitores desses partidos, eles estão completamente contra o Bolsa Família, chamam de esmola e tudo mais. Falta muito conhecimento. E é contra, querendo ou não, a própria ideologia da austeridade, do corte de custos, né, da economia de mercado em si. Eles consideram isso. As eleições vão perder. O Bolsa Família não aparece com Lula. O Bolsa Família, há muitos Bolsas Famílias em diferentes governos que são de direita, governos federais, e estava no tempo de Fernando Henrique. Se existiam pequenas Bolsas Famílias em diferentes estados federais. Sim, mas a questão de nacionalizar, de estender e aumentar É Lula que nacionaliza. Mas um e meio, 2% do Brasil, Bolsa Família. Mas é isso que é a discussão, assim, se você vê quanto que o país gasta em juros, que a gente chama de Bolsa Rico, é demais, e a quantidade que se gasta com Bolsa Família é muito pequena, mas mesmo assim é a ideologia do mercado, né, que o governo então, não tem que... Bolsa Família é 2%, 1,5%, 2% do PIB do Brasil. O número de beneficiários, está falando de 40 milhões de famílias ou não sei quantos? E está diminuindo pelas próprias famílias que estão já renunciando ao benefício. A graduação, não? Sim, é. Já tem famílias que vão ao governo e falam, não preciso mais porque eu consegui um emprego, já tenho um salário que, né, que já não me permite mais receber o Bolsa Família. Sim, exatamente. É uma história de sucesso. Ok. Mais alguma questão? Se não há mais nenhuma questão, muito obrigado Luís e Alexandra pela apresentação. Contamos poder tê-los em próximas oportunidades. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada pelo convite e espero...